Qual é agora? Ah, ok. Pronto, depois a gente fala do 25 de Abril, fala das conquistas da Revolução, da liberdade, mas o Sérgio Godinho tem razão, só há liberdade a sério quando houver a paz tão importante nos dias de hoje, não é? Com a Ucrânia, com Israel e com a Palestina a ser vítima daquele massacre inadmissível que nos envergonha a todos. A paz, o pão, a habitação para eles e para todos. Quem é que hoje pode alugar uma casa no Porto? Saúde e educação. Portanto, faz sentido, não faz? Não. Quem é que acha que não faz? Ponha o dedo no ar. Pode sair do espetáculo, por favor. Quem acha que faz sentido? Todos. Foi aprovado por unanimidade. A paz, o pão, a habitação, saúde, educação. A paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Passado e da semente, esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Vamos! Ai, só a liberdade a sério. Saúde, educação, só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo que o povo produzir. Quando pertencer ao povo que o povo produzir. Do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. E a sede de uma espera só se estanca na corrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério. Quando houver vamos! A paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e de seguir. Quando pertencer ao povo que o povo produzir. Quando pertencer ao povo que o povo produzir. Saúde, educação. A paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Pronto, é a última. Foi bonito.